Segundo, na página 3, a oração é o instrumento mais poderoso para uma batalha espiritual. Todo cristão verdadeiro é um Cristo pequeno. Em Mateus 10, nós lemos, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. A Bíblia nos ensina que Jesus orava em todo o tempo. Algumas pessoas, e na verdade, irmão, para ser honesto, todos nós enfrentamos algumas lutas, e nós pedimos ajuda, nós clamamos a Deus, mas nós não vivemos um detalhezinho pequeno, simplesmente conversar com Deus o tempo todo. Eu me lembro quando eu era garoto, eu morava no Sagrada Família e estudava no Colégio Batista. E por muito tempo eu fui a pé. Então pegava Cristiano Machado e eu me lembro que eu subia a Cristiano Machado e eu tinha o hábito de conversar sozinho. E eu subia conversando, não, porque eu simulava coisas, histórias, eu inventava, eu conversava sozinho. Mas na hora que passava alguém, eu ficava tão absorto ali no, na minha conversa comigo mesmo e falava, não, porque na verdade, mas como é que ele pode fazer isso? Mas, passava alguém, eu me dava conta que estava conversando sozinho, ficava envergonhado, e fingia que estava cantando para a pessoa não... Eu nunca entendi, por que eu converso sozinho, meu Deus... Talvez, hoje eu penso assim, o Senhor estivesse me treinando para conversar o tempo todo. Para conversar o tempo todo. O tempo todo. Pode saber, irmão, que o tempo todo, sábado, domingo, de noite, de dia, o tempo todo, a minha cabeça funciona assim. Eu estou lembrando de alguém, eu estou pedindo o Senhor para alguém, eu estou falando de alguma coisa, eu estou pensando sobre o que vai ministrar, o Senhor está me falando esse ponto, esse tópico, isso aqui, aquilo, aquilo. O tempo todo eu estou conversando com o Senhor, e isso não é uma capacidade minha, isso é um privilégio de todos nós, o tempo todo orando ao Senhor. Muitas coisas nós não receberemos por um detalhezinho, uma virtudezinha da nossa vida diária. Página 4, nós temos a palavra profética. Você é um atalaia. Esse texto de Ezequiel 3 é muito claro. Há uma história. Um dia de chuva, numa autoestrada, e de repente, um homem dirigindo o seu carro em alta velocidade, aquela neblina, aquela chuva forte, e ele avistou de longe um doido, com a mão assim. Ele falou, como é que pode, meu Deus, o cara é louco nessa chuva. Eu não tenho, no meio da estrada, balançando os braços, e ele está indo embora. Gente, não pode, não estou acreditando, que loucura, o cara é doido, sujeito louco, gente. No meio da chuva, o cara balançando. E ele passou, e foi embora. E quando mais uns metros, mais algum pouquinho ali, ele teve que frear, e parou. A ponte tinha caído. E aquele homem estava dando um sinal. Para, não tem ponte, para. O atalaia é exatamente a figura desse doido no meio da chuva, dizendo, para. O Senhor está nos dando a oportunidade de conhecermos, de sabermos tanta coisa acerca de Deus, para a gente chegar para alguém e falar... Presta atenção, a vida é assim. Jesus disse isso. A palavra do Senhor mostra assim. Eu e você, no nosso dia a dia, não importa o quanto você tem de problema, de depressão, de dívida, não importa o que for, não importa nada. Tem um buraco lá na frente, tem muita gente indo para esse buraco, e eu e você podemos ser um atalaia, dizendo, olha a palavra do Senhor. por um hábito simples, pequeno. E talvez falasse, não, é Jesus que faz isso. Não, o Senhor a quem eu sirvo, pode. Por um hábito simples, nós podemos estar recebendo coisas de Deus ou simplesmente impedimos o Senhor de derramar mais sobre nós. Eu não posso derramar mais sobre você, filho. Eu não posso te abençoar mais, filho, porque você não é um atalaia, você, um detalhe simplesinho, você não caminha assim. Página 5, tem o tópico 4, o suprimento das necessidades. Capítulo 15 de Deuteronômio diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Olha o que Deus está dizendo. Nunca deixará de haver pobres na terra. Essa é uma verdade. Nunca deixará de existir pobres na terra. E talvez a gente não se importe tanto com os pobres que estão perto de nós, com a necessidade de alguém. Eu fui confrontado por mim mesmo com algumas coisas sobre sinal, por exemplo. Às vezes não dou uma esmola no sinal, uma ajuda no sinal, e já veio, mas será que eu tinha que dar? Eu tenho que dar? Tenho que ajudar. Não significa que eu sou obrigado a dar tudo no sinal. Eu posso passar no sinal? Não. Não tenho, não vou dar. Hoje não. Mas se eu sei que eu cuido daqueles a quem o Senhor me permitiu cuidar, eu posso estar tranquilo com o meu coração. Porque haverá ou no sinal, ou lá na vizinhança, ou entre nós, irmãos necessitando de alguma ajuda material. Esses dias nós tivemos uma experiência assim. Há um ano mudamos para esta residência onde moramos hoje. E tinha um fogão na casa. No apartamento tinha um fogão. Só que o fogão estava com a tampa quebrada e mais velho do que o que nós tínhamos. Retiramos o fogão do móvel, colocamos lá fora e adaptamos e colocamos o nosso, que era o mesmo fogão. Ali, encaixado naquele lugar. Por um ano ficou o fogão lá na escadaria. O fogão pertence ao dono do apartamento, não é nosso. O dono do apartamento não quis vir buscar o fogão, ficou lá. E há poucos dias, uma moça, funcionária lá, trabalhou algum tempo lá no prédio, ela perguntou a Dani sobre o fogão. E Dani, o fogão é do proprietário. E ela disse, eu preciso muito de um fogão, eu não tenho um fogão, e eu não tenho como comprar um fogão. Você não teria condição de me vender esse fogão, um preço barato, ou fazer alguma forma, ou talvez me dar esse fogão, você não tem, eu tenho necessidade. E a Dani veio compartilhar isso comigo. E eu fiquei assim, mas, não sei, eu vou dar um fogão para a mulher, não sei, não, dar um fogão para a moça, não sei, o fogão é do homem. A Dani falou assim, não, mas isso não é problema, porque o nosso que está lá no lugar do dele é melhor do que o dele. Fica o nosso lá. É, não sei, não sei. Aí eu pensei, e quando eu mudar desse apartamento? Eu vou precisar de um fogão, então vou ter que pôr do proprietário de volta no lugar e levar o meu para o outro lugar. Aí a Dani falou assim, mas e se o outro lugar for diferente? Se não couber aquele mesmo tamanho? E se no outro... Aí nós fomos conversando e o senhor falou comigo assim, e se eu quero te dar um novo? Quando você mudar daqui, não vou poder te dar porque você já tem um velho. Você está preso por causa do fogão, filho? Isso é muito para você? Tem alguém com a necessidade, supra a necessidade. Nós nos agarramos a tanta coisa, irmão. Nós nos agarramos a tanta coisa. E depois não sabemos por que que não somos abençoados em algumas áreas. Não é porque Deus é justiceiro. Ah, você não deu fogão? Agora também não. Você vai ver. De forma alguma. É um princípio natural das coisas. O Senhor falou comigo, filho, não é o pedal. É o seu jeito de raciocinar e de conviver com pequenas coisas no dia a dia. Isso vai fazer a diferença. Se você aprender essas lições, você vai ver o quanto eu abro dos céus sobre a sua vida. Tem pessoas necessitadas de algumas coisas. Eu me lembro uma vez, a Consuelo contando uma história de um real que ela deu para o bombeiro do posto de gasolina. Não, pode ficar. Um realzinho aí para você tomar um cafezinho. E acho que o bombeiro disse, cafezinho? Não, senhora. Isso aqui me ajuda na passagem. E ela viu a alegria do homem em receber um real. Pessoas necessitadas à nossa volta, que a gente às vezes não presta atenção. E são coisas simples do dia a dia, que o Senhor nos ensina também.